Então nós vamos falar do perdão. Eu encontrei aqui na Folha Espírita de dezembro um artigo bastante interessante e até um aspecto científico a respeito do perdão, do médico Vicente Pessoa. Ele é médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, lá em na Universidade Federal de Goiás. E ele é vice-presidente da AME, a Associação Médica Espírita de Goiânia. Então, ele escreveu esse texto e o título completo é Aspectos Científicos e Espirituais do Perdão. Então, aí aqui ele comprova, pois se alguém quiser ler, acessa, né, a Folha Espírita de dezembro de 2018, que vai poder entrar mais em sintonia com o texto, apesar de ser apresentado aqui, porque nunca as coisas são como a gente gosta de apresentar, entende? Porque vou ter bastante leitura, porque é coisa importante, né? Então, aqui ele adota um segmento, ele, por pressuposto, aqui ele adota, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 12, sobre a questão de amar os nossos inimigos. Então, ele coloca assim, há inúmeras definições para o perdão. Adotaremos a seguinte, perdoar é lembrar e não sentir dor. Quer dizer, perdoar é lembrar daquilo que aconteceu, da pessoa que nos ofendeu, ou aquilo que nós fomos agredidos e tal, e não sentir dor. Aquela dor que rumina o peito, né? Por estar em consonância com o que Allan Kardec discorre sobre o perdão em sua obra do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, sobre a questão de amar os inimigos. Então, aqui Jesus explica, Jesus dizia assim, Jesus não pretendeu, naquela época ele disse assim, ele dizia que era para amar os seus inimigos, né? Todo mundo. Mas aqui a coisa é diferente. Jesus não pretendeu, por essas palavras, amai vossos inimigos, né? Que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão, ou a um pai, ou a um amigo. Simplesmente, é necessário que não tenhamos, se nós perdoarmos, é claro que nós não vamos apaixonar por essa pessoa, mas nós vamos ter, digamos assim, uma certa obrigatoriedade de não sentir mais aquela dor angustiante dentro do nosso peito por motivo daquela calúnia que fizeram contra nós. Então, todos nós somos sujeitos, às vezes, a sermos prejudicados, a sermos caluniados, a sermos, às vezes, entrar numa briga e apanhar um monte, levar uma bofetada na cara. Tal. E o que é que Jesus explica? Bom, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Essa é a questão. Não é necessário tu amar o teu inimigo ou aquele que te deu a bofetada, mas é necessário que haja um perdão significativo para que tu não rumine mais aquela raiva, aquela angústia dentro de ti. Continuando. Segundo a neuropsiquiatria positiva, que é um estudo que faz sobre essa questão das mágoas e ressentimentos, né? Carregar mágoa caracteriza a síndrome de ruminação. Ruminação. Ruminar é... Tem os cavalos que eles fazem isso, eles ficam ruminando, mastigando. Aqui o sentido é outro. É ruminar. É aqui dentro do peito ter sempre aquela questão. Nunca se livrar daquela questão, de repente, do ódio, da angústia, da mágoa, por causa daquela ofensa. Síndrome da ruminação. Quando há a lembrança recorrente da ofensa e do ofensor. Vejam bem, é como se a nossa vida fosse um filme e tirássemos uma fotografia de uma cena isolada. Fosse um filme a nossa vida. E nós tiramos uma fotografia exatamente na hora em que fomos ofendidos ou que fomos, digamos assim, irritados ou fomos caluniados ou agredidos. Então a gente fica criando aquilo que se chama no espiritismo de monoideísmo. Monoideísmo. E a gente se fecha de tal maneira que isso aí pode provocar certas doenças extremamente prejudiciais para nós, seres humanos. Então, indo mais adiante. Essa ruminação aumenta a produção do cortisol pelo eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Isso aqui deve ser provavelmente uma substância produzida por essas glândulas, devem ser, né, no nosso organismo. E as consequências do não perdão são muito variadas. Então, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, digamos assim, do fundo do coração, vejam bem, eu estou me colocando aqui no meio de todo mundo. Nós, da Casa Espírita, somos pessoas normais que nem todos vocês. Todo mundo tem suas afeições ou defeitos ou alguma, às vezes, pendenga meia passada aí que a gente não conseguiu resolver. Então, somos todos iguais. Então, quais são as mais características, problemas que nós podemos ter no físico? Que a raiva, que essa ruminação, leva a somatização desses problemas, traz para o físico. O não perdão provoca isso. Aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, levando a maiores riscos de acidente vascular cerebral, que seria o AVC. Infarto agudo do miocárdio, problemas renais e oculares. Pode ocasionar tudo isso aí, às vezes quando a gente fica ruminando, naquele monoideísmo. A inibição do sistema imunológico acontece também. O sistema imunológico, ele cai e acontece porque, então, favorece as infecções. E também tem um aumento da tensão muscular cranial, resultando em cefaleias tensionais. Cefaleias são dores de cabeça. Tensão, dores de cabeça forte. Tá? Então, tudo isso pode ser provocado. Se alguém, por exemplo, tem algum sintoma desses aí, vá fazer de repente, uma análise da sua existência atual, que de repente pode ser alguma coisa mal resolvida numa outra existência. É bem certo que nós temos. É muito certo que nós temos alguma pendenga de outras existências. Mas nessa aqui nós temos a oportunidade de sair daqui sem uma bagagem carregada de reminiscências, sem carregada dessas energias negativas. A síndrome também, essa síndrome, também tem relação com doenças psiquiátricas e na ausência da resiliência, é uma palavra meio danada aqui, resiliência, que quer saber mais ou menos assim, quer dizer, saber lidar com a questão, saber lidar com a situação atual. É um gatilho para distúrbios obsessivos compulsivos, esquizofrenias, distúrbios bipolar do humor, crises de ansiedade, distúrbios de pânico, alcoolismo e dependência química. Estaremos sujeitos a tudo isso se nós não baixarmos um pouquinho a nossa guarda, não baixarmos um pouquinho, digamos, o nosso orgulho, talvez a nossa prepotência, a nossa arrogância, e nos deixar levar ao perdão. Então, se a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente tem que aproveitar essa existência para que isso não fique para uma próxima existência. Porque certamente, nessa existência, nessa encarnação, nós estamos seguramente tentando resolver problemas de outras encarnações. Então, vamos aproveitar essa, que é a melhor de todas as outras reencarnações, em questão cultural, em questão espiritual, em questão física, a beleza das pessoas, nós estamos na melhor fase de nossa existência, de tudo aquilo que nós vamos viver. Hoje nós estamos na melhor fase. A próxima vida, a próxima existência nossa, o próximo reencarne nosso, vai ser melhor ainda. Nós vamos ser mais bonitos, nós vamos ter capacidade de perdoar mais, enfim. É difícil. Eu digo que é difícil, porque eu já tive problemas muitas vezes, há muitos anos atrás, e demorou muito tempo para eu, de tanto ruminar, né? De tanto passar aquela coisa dentro de nós e tal, e sentir mal e tal. E chegou um dia que realmente a gente se entendeu, era eu e um outro amigo meu, ainda do tempo da escola, por coisas... coisas banais, coisas sem importância, picuinhas, né? E aí, então, simples fato de nós se dar as mãos e dizer assim, ah, aquilo passou e acabou, né? E a gente aprendeu a... Eu aprendi que não é tão difícil assim pedir perdão ou pedir desculpas. Vale muito da nossa coragem e da nossa humildade. Tudo vem da nossa humildade. Se nós temos realmente a humildade e a coragem de pedir perdão, nós vamos nos livrar de futuras vidas com problemas de inimigos que estão à nossa cata, estão à nossa procura. Ou nós procurando outros, às vezes. Às vezes nós vamos perder, às vezes, uma vida inteira não falando com meu irmão, não falando com meu tio, não falando com meu pai, não falando com a minha mãe. Perdemos uma encarnação inteira, vejam bem, uma encarnação inteira, perdemos pela teimosia, pela falta de humildade e teimosia. E, de certa forma, também ignorância. Nós podemos ganhar uma existência aqui, sabendo disso, ganhá-la, saber viver em consonância com todo mundo. E se alguém um dia nos ofender, não vamos levar muito, muito na ponta da faca, vamos ser, digamos assim, resilientes, e vamos saber lidar com a situação. Vamos ser pacientes. Então, para isso aqui, para essa questão do perdão, era isso aí hoje. Muito obrigado.